Habilidade, vontade, sacrifício, se prepara. Que o momento agora é derradeiro. Jurar em falso é pecado, se jura que é verdadeiro. Eu peco por amor, assim agrado a Deus. O que será dos meus no fim dessa caminhada? Não posso mais errar, já sofremos demais. Trago marcas do passado, da guerra, eu trago a paz. As luzes me confundem, seguimos por instinto. Destreza de um felino, vontade de um cão faminto. Paciência de Jó, certeza da vitória. Peso nas palavras, na mente, orgulho e glória. A casa era um casebre, olha o castelo que virou. Tá no sonho do louco, na boca do falador. A casa era um casebre, olha o castelo que virou. Tá no sonho da menina, na boca do falador. A casa era um casebre, olha o castelo que virou. Tá no sonho. Oh,